Lembranças que eu trago da periferia, dos irmãos que conviveram no meu dia a dia. Eu paro e penso no passado, da maior emoção, das situações que aconteceram eu guardo no coração. Uma batida pesada, cantada na moral, que me incentivou a não virar marginal, a mostrar para todos a realidade do gueto, que a sobrevivência está através do respeito. Mas foi assim que eu aprendi no Jardim Capela, com os irmãos trocando ideia lá no canto da viela. Eu aprendi muitas coisas e comecei a cantar. Por 5 anos eu vi muita coisa passar, pois o veneno que cê passa faz desanimar. Mas não é por qualquer coisa que eu vou parar. Me levantei, eu superei, dependente eu tentei. O meu escudo do rap era mais forte, eu imaginei. Mas o destino é certo e Deus sabe o que faz. Eu parei com tudo, eu tive que dar um tempo nos meus ideais. O fruto da minha vida estava prestes a nascer. Corrida contra o tempo, estava chegando a quase a enlouquecer. Arrumei um trampo, uma semana depois a minha filha nasceu. Falaram mal de mim, mas tudo isso é problema meu. Deus me deu uma filha, uma mulher ideal, que me incentiva a não entrar no caminho do mal. Poder correr atrás de uma melhoria, ter um ponto positivo, ser um guerreiro da periferia. Poder mostrar para o povão qual é minha intenção, levar você pro lado certo e tirar o cano da sua mão, o cano da sua mão. Dessa minha trajetória na minha memória, eu carrego lembranças desta minha trajetória. Que ironia do destino, para o palco eu voltar, porque o rap tá na veia e não tem como escapar. Eu pensava todo dia, não sabia o que fazer. O rap ou sua família? Ou você vai escolher? Rapaziada me dizia, o rap não volta mais. A consciência me falava, você tem outros ideais. O sentimento era mais forte, batia no meu coração. Meu destino Deus sabia. Manda rima pro povão. O guerreiro saiu de cena, mas a mente trabalhava. Não conseguia ir pra guerra com o escudo e a espada. Mas o tempo foi passando e o guerreiro então voltou. Cadê o Rafael? Negou, ele voltou. Eu tô de volta pro ataque com a espada na mão. E quem quiser me atacar, atacar o escudo na proteção. Essa é minha luz divina que ilumina, me protege. Jesus Cristo tá no peito, ele que me fortalece. As lembranças do passado eu guardo de recordação. Lado ruim eu jogo fora, lado bom no coração. Aqui é Alcateia, entrando em cena, mostrando a realidade, denunciando o sistema. Isso que eu vou levando na minha trajetória. Lembranças da vida, trago na minha memória. Superar foi preciso, mas com fé eu superei. O meu semblante no rosto é igual a chuva lá fora. Eu sou um guerreiro, só querendo saber o porquê. Joguei a vida fora, quem me fazia crescer. A semente que eu plantei brotou, apodreceu, como a chama de fogo desapareceu. E só ficaram as cinzas no meu coração. No tic-tac do relógio o tempo passa, irmão. A cada tempo perdido carrega experiências. As coisas que eu vivi parece um teste de sobrevivência. Eu plantei um futuro de felicidade e só colhi maldade. Oh, meu Deus. Só sabe que eu tentei de tudo. Eu até planejei, não sei se o meu destino é sofrer. Mas a minha filha é quem me faz crescer, pra querer caminhar e não querer desandar. Sair pra trabalhar e depois estudar. Bati na minha mente um sentimento de dor, mas apesar dos problemas eu não guardo rancor. Quando eu vejo sofrimento no semblante da criança, a inocência se reverte e a malícia foge a esperança. Ninguém nasceu pra roubar e nem pra trabalhar. A semente que cê planta um dia vai brotar e vai gerar consequências quando ela nascer. E se crescer já é tarde, não dá pra reverter. No meu braço esquerdo carrego a minha família e a intenção de um dia querer uma melhoria. Na batida pesada do meu coração, eu vou mandando a minha rima em forma de emoção. aqui é o morrão, Alcateia na missão. Essa